Mas uma noite começa, é muito cedo, eu não sei quando termina. Mas nós tamo legal, com essa chuva fina. Tic tac é tormenta e já é meia noite. Noite. A moçada tá com a cabeça feita tudo numa boa. O style domina a mente. Recangol preto, branco e verde com touca de lã. Pra aquecer o frio que a careca sente. Embaixo as calças gigantes com adidas pra pisante. Essa não é da hora, essa é do instante. Mas já tá me passando a fita na mente. Tô farejando aquele cheiro bom. De bolsinha no ombro, calcinha cravada e sem sutiã. Aquele belo nadão fazendo blém, blém. Porque aqui é assim e não tem pra ninguém. Porque eu falo de Porto Alegre, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma régua tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma régua tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. Mas coisas mais acontecem, rolam soltas. Só trouxa que não sabe, mas ninguém abre a boca. Tem bucha grande e pequena, da branca e da preta. Tem doce crack na banda, negócio lucrativo. Pra quem vende as barangas, pra quem precisa do fortificante. Negócio muito bom. Até chegar em casa, de quem não tem nada. Só a cabeça a mil e o corpo pedindo pra dar só uma parada. Mas eu tô preferindo é falar da balada, porque aqui é só som. Na cabeça da moçada o hip hop é o ritmo que é escutado nos carangos, nos fones. Se é gordo ou é magro, se é homem ou mulher, se liga não fica parado, presta atenção na rima. Vê se chama no vê pé, se chama no pé, vem que tem meu irmão. Eu falo de Porto Alegre, então tá tudo bem. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma récord tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma récord tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. Tem muito mano na banda que vem de todo lado. Os que nunca me viram olham de cima a baixo. Perigoso sim, mas bandido não. Sou negro X e eu vou te falar. Se eu te olho de perto, te digo quem tu é. Se tu é um malandro, se tu é uma messia ou parceria, se não um vacilão. Se for o cabueta, não aperta minha mão. Mas os confirmados vêm de todos os cantos dessa Porto Alegre, que é o meu encanto. Campo da Tuca, agora São José, Vila Mapa, Lomba do Pinheiro, Santa Fé. Morro da Polícia, Morro da Cruz, Viamão. É isso aí, Vila Jardim Independente, Revolução. Vila Pinto, Cacheirinha, Gravataí, Coab, Leopoldina, DJ Anderson, Zaid, Iber, 1, 2, Sefer, Brasília. Trocar uma ideia com os manos na Restinga, que maravilha. Morro Santana, no Cristal, na Conceição. Mas é do Partenon, que tá vindo esse som. E não vem pra essa vaca, quem não tem o dom. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma récord tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop na brain. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma récord tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. Mais uma noite em Porto Alegre e tá tudo bem. O relógio, a hora eu não sei. O cigarro na bagana, nenhuma récord tem. Mas a cabeça na boa e o hip hop in the brain. Hip hop in the brain, no cérebro, na mente, no sangue, da Guedes.